O dia 30 de março na história. 1935, Luiz Carlos Prestes foi eleito presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, que reunia as correntes antifascistas. 1973, o governo argentino protestou contra a intenção do Brasil de iniciar o enchimento da Ilha Solteira sem ter comunicado aos países interessados no curso das águas do Rio Paraná. 1974, Alice Cooper foi a primeira estrela de rock internacional a se apresentar no Brasil. O show foi assistido por 50 mil pessoas. 1991, o Sudão começou a receber ajuda externa para aplacar a fome de 7 milhões de pessoas vítimas do fracasso das colheitas. O número de mortos nunca foi esclarecido. 1993, o governo de Israel ordenou a interdição da faixa de Gaza, destinada aos palestinos, por causa do assassinato de 2 policiais israelenses. Esses são os fatos que fizeram o dia 30 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.